diamante, patente alta, invicto. Sem rosto. Minha oposição eu quase nem olho, evito. Sem rosto. Avisa minha professora, agora eu multiplico. Sem rosto. Papel é cedo ou dinheiro, não folheio livros. Sem rosto. Minha vida é um filme, eu sou Tarantino. Sem rosto. Disse que eu te amo, eu só tava mentindo. Sem rosto. Botaram seu som, meu ouvido tá zumbi. Sem rosto. Tô pouco me fudendo, cê sabe como que eu me sinto. Eu conheço um mano que compra droga de quilo. Sem rosto. Eu não sei quem é a fonte, mas eu sei quem é o pupilo. Sem rosto. Melancholy Hill, eu fodo ela ouvindo gorilas. Quero tudo que tem a cor de clorofila. Tenho as cartas na mão, não vou me deixar levar. Não. Se com a sensação de andar na corda bamba, olhar pra baixo e sentir medo, mas eu sei que do chão eu não passo. Eu cheguei no fundo do poço e saí de lá descalço. E agora eu porto Rick Owens sem amarrar o cadarço. E agora minha mãe tá de boa, sem aluguel atrasado. Esse boy só morde as costas, eu não tô preocupado. Tô vendo o quadro da vida que eu tenho pintado. Meu sentimento é incolor, nada disso é palpável. Expresso o que eu sinto no som, senão não falo nada. Disco de diamante, patente alta, invicto. Sem rosto. Minha oposição eu quase nem olho, evito. Sem rosto. Avisa minha professora, agora eu multiplico. Papel é cedo ou dinheiro, não folheio livros.